Tango Romeo Hotel Oscar, decolagem 09, na presente curva esquerda para cruzar a final da 28, a vertical da cabeceira, chame cruzamento efetuado, ok? Mantendo a minha escuta. Romeo Hotel Oscar, curvando a esquerda para cruzamento da cabeceira 28, Romeo Hotel Oscar. No 4 já avisou com 17. Tente o trip 5414, atento ao tráfego no corredor forte, agora em decolagem 17, no radar aparece 700 pés. Tente 5414. Tente, visual com o mesmo? Afirma. Tente, chame torre, 118.6, bom pouso. 118.6, 5414. Salvador, bom dia, Papa Tango Romeu Hotel Oscar. Já Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar, decolado, mantendo no corredor forte 1.010, e na presente, autorizar direto a ascensão para o 115, direto para Paulo Afonso. Gente, o Romeu Hotel Oscar está com o transponder 0260. Não copiei, senhora, poderia repetir? O transponder é o 0260 que o senhor está alocado? Afirmativo, 0260 no transponder. Troque para o 5146, o Romeu Hotel Oscar. Ciente, acionando 5146. Acionado 5146 no transponder, Romeu Hotel Oscar. Alfa, Farol Itapuã. 180. Sente, e Oscar Alfa, pode falar da barra. Gostaria. Controle, na presente poderia solicitar atenção para o 115 Troa, direto para Paulo Afonso, Romeu até Oscar. Na presente, direto Paulo Afonso, em atenção 1115, quando possível, chamado de pouso. Sente, interceptando a aerovia Whisky 1 para Paulo Afonso. Assim que possível, passarei o estimado de pouso. É meu até Oscar. O Romeu até Oscar, o transponder é o 515146. Acionado, 5146 no transponder, Romeu até Oscar. 5146. Não entendi, senhora. Estou recebendo no radar 4146. Sim, tirei verificar o equipamento aqui, por favor. Cinco, quatro, no quatro, solo aos 12, libere, chame o solo 21 decimal 9. Tá, librando, vai chamar solo 219, 354 no quatro. Ingresso no Interlagos. Papa Romeu, mais Serra Golf. Meu Papa Tango confirmando, tem um plano vencido das 1200, foi feito alguma delé? Afirma, Maracaju. Sim, vou checar, só confirmando o sobrevoo seria forte até 2000 milhas esse mês. Só um instante, eu vou chegar com essa lente, ok? O trip 5494 na escuta. Afirma, já livrou. Essa no pátio principal, remota 1 no 4. principal remota no 4, 54 no 4. Patando pronto, copy. 4-6 no transponder, rodou até o Oscar. Gente, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoa um corredor forte, afastando-se até 2.0 milhas, decola da 1.7, curva esquerda, com altitude 1.000 pés. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6 dúzia e aciona 0.1.17 no transponder, Romeu Papatão. Fechamento correto, confirmando pátio 4-2 a bordo. 20 para acionamento, táxi, decolagem, torre em 1.8.6, o ajuste no 0.5, agora com voo. O Romeu até Oscar? Romeu até Oscar, desliguei o transporte e liguei novamente, senhora, para ver se volta ao normal aí, agora eu acionei novamente 5146. Sente, informo que terá 15, até 15 milhas em Salvador para o transponder operar normalmente. Caso negativo, terá que retornar a Salvador. Afirmativo, Romeu até hoje. Sou Juliette, ingressando em Interlagos. Sente, na sua rotatória, reporte de Socorro 7. Da rotatória, você está avisando o Cono 7 e o Alvin Sou Juliette. Sou o Patão, com autoridade de acionamento, chegou o táxi. Romeu até Oscar, confirma a atitude que cruza no momento. Romeu até Oscar está cruzando 3.510. Sente, confirma o estimado de pouso. Estimado de pouso em Paulo Afonso seria a 1.527, que na realidade seria um sobrevoo em Paulo Afonso, depois prosseguiríamos direto para Aracaju. A 1.527, estimado de sobrevoo em Paulo Afonso. O pouso em Aracaju. Aracaju seria já 1.650, mas assim que nivelarmos aí, passarei para a senhora o estimado correto, que nós estamos em ascensão. Sete. Sim. agora vai sobrevoar o centro de comando. Gente, Oscar Alfa. Escuta, Maracanã. Nova Tango, 2 ataques, seu ponto de espera da 17, aposto para ingresso. Meia dúzia, Juliette. Tem que dizer que o meio, acho que é Juliette. Gente, o Vitor Juliette tem condições de fazer uma curta base final no 7? Afirma, na presente tem condições de aprovar no 7. Gente, o Vitor Juliette utilizado uma curta base final no 7, reporte a 2 milhas de baixados travados ao campo. Vou operar 2 milhas, é direto. Paulo Web 973, boa tarde, bom dia. Firma chamando sai? É o WebJet 973, vamos pedir sair. Tem que estar cedo só para ter, confirmar a saída. Negativa em nada, nós estamos indo para Guarulhos, por gentileza. O WebJet 973, no Guarulhos, qual seria a rota? A rota Pedro 21. A Pêzulo 2-1 seria Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após posição é Lefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Tá bom, então não tem saída não, né? Decola direto na frente dessa Arbor. É, no caso essa é a saída, hein? É a antiga Gole, a Arbor é a antiga Gole. Ah, beleza, opa, legal. CIF 350, copia? Copia, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da pista 107, primeira curva esquerda após a decolagem, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5171 no transponder. Protejamento correto, confirmando portão 3. Portão número 2. Número 2, chama pronto para o inspecionamento, Oceaner 6140. Chama. Convite de 10 no sol 225, confirme o pátio, 4. Gente, autorizado backtrack. O meu Papatão está autorizado a alinhar e manter a pista no 7, dando passagem ao Charlie no 50, que acabou de pousar. O Alfa Vitor Juliette vai taxiar pátio 4, atentando ao Papá 28, está alinhando na pista 17. Seja o Vitilete, mantenha a escuta até a corte de motores. O meu Papatão, informe quando pronto. Meu patão autorizado, decolada, pistão no 7, vento de 130 graus com 109, ajustando no 0 no 5. O Romeu até o Oscar já está direto de China? O meu Papatango decolou hoje 28, aposta pelo cruzamento da cabeceira 28. Aposta cruzamento da cabeceira 1028, Romeu Papatango. Romeu Papatango, efetuando o cruzamento da 1028. Sente, Romeu Papatango, chame o controle agora em 1, 9, decimal 35, meu voo. Controle 1, 9, decimal 35, grato, Romeu Papatango. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu, Papatango afastando no corredor forte. Romeu, Papatango, mil pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Para o pés, corredor forte, reporta 20 milhas, Romeu, Papatango. P5595, bom dia, informação em curso a Lima, Ilhéus, nível 160, copia. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da pista 17, primeira curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 119.35 e aciona 5163 no transponder. Autorizado Ilhéus, 160, decola da 17 com curva à direita, saída da El, Leda após Leda, direto Ilhéus, Protejamento correto, remota 14, reporta pronto para o subestacionamento, trip 5595. Remota na frente, trip 5595. Eu mandei uma crua aqui mais para a direita, tô? Um pouco fora da aerovia. Sim, direto de esquina, Romeu, até alto. Gente, frequência livre, quilo Oscar Alfa. Azul 4207, aciona identificação, em descida para 130, inicialmente vai na proa de Bom Filho, aguardando vetores para o final da 17. 7, o azul 4207, e apenas para informação, o nível 130 é devido a tráfego no rumo oposto, visual no 115. Temos autorizado o cruzamento da pista via Quebec, Mike e Lima. Na Lima vai chamar o solo em 1219. Objeto 9721, ainda não possui o plano no sistema, poderia confirmar aí o OBT? Seria 1405 o IOBT? É isso aí, obrigado, até a pouco. Sim, ativo mais alguns minutinhos, o plano vai estar no meu sistema, assim que eu obtiver eu chamo para a copa, ok? Tá bom, tá bom. 02 autorizado, reporta táxi, estacionamento 140. O Juliette Bravo Delta na escuta do solo. Romeu 44, está com 2 a bordo, está com plano de voo para as 10, 1330 para município de Conde, sempre estimado de voo 2 horas, constando o plano de voo. Confirma a procedência, Lima Delta Lima, Salvador? Negativo, procedência é Buraquinho e Lauro de Freitas, é Grupo Zulu. Está acionado 0196, confirme. Acionado 0196, positivo. Agora sim, mantenha as condições visuais 500 pés na proa de Conde enquanto possível ser estimado de voo, Lima Delta Lima. Manter já aqui a 500 pés, condições visuais, o Delta Lima. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 17 com curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta o pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 35 e aciona 5407 no transpondo. O cotejamento correto confirma apenas o portão? Ciente 04, chama pronto para o espectacionamento, WebJet 9731. Vou chamar, só uma coisa, essa pista 90 vai abrir ao 00? 07 está reautorizado até 3 mil pés na proa do NTB Salvador, ajuste a 1014. 3 mil pés, 1014, pode manter bom, repita, depois de ter terminado o sinal do NTB direto? O senhor voando na proa do NTB já intercepta, sinal do NTB direto. Ah, pela nossa apresentação aqui, bom, vai dar até um lá no final, porque o senhor vai ter que curvar um pouco a direita para o seu. Ok, então, mantém bom, Fex, tanto comandante, 4207.